1212, alguém na escuta? Tem alguém aí? Se tiver alguém, responda. Responda. Resta algum sobrevivente? Repito, resta algum sobrevivente? Mais um irmão na multidão levanta a mão e se declara. Guerreiros da nação se preparam pra batalha. Atenção, atenção, chegou a hora, este é o momento. É o contra-ataque, a reação, o começo do fim dos tempos. Compreenda, seu conhecimento ainda é pouco. Se arrependa do que faz quando se esquece desse povo. Que luta sempre clama por justiça e arrisca. Detona a burguesia, suja a podridão racista. País ambicionista manipula sua mente. Quem disse que não somos criados por correntes? Preso, encarcerado nas muralhas da ilusão, lutando pra não ser um refém da televisão. Sempre forte, nunca frágil, uma voz que não se cala. Sua mente retrospectivamente uma senzala. Não quero ver a sua mãe chorando amargurada. Seu filho se foi, partiu, sumiu numa treta errada. Não quero que seja sempre assim, fracassado. Um minuto mal pensado e um futuro inevitável. E a saída, o que lhe resta é mais um elo na corrente. Renovai as nossas forças, lutai por essa gente. Permanece, cresce, fortalece a caminhada. Pois ainda tem um sonho, a luta generalizada. A união dos rebeldes, guerreiros da nação, que juntos comandam o tráfico da informação. Na sua mente, irmão, contaminação não tem. Um ex-drogado curado não será mais um refém. Será sim mais um soldado no fundo de um porão, engatilhando a mente, produzindo a reação. Vocês que fazem parte dessa massa, massa, massa. Repito, resta algum sobrevivente? Resta algum sobrevivente? É duro tanto ter que caminhar. Investimento inválido, os robôs mal programados agredindo mentalmente o gerador. Mandei pro lado pela dor de ver seu filho aprendendo muito rápido que o filme dessa guerra pode ter um final trágico. Não encerra, as tropas continuam prosseguindo, resistindo a cada fase desse jogo apelativo. Desespera ao ver meus manos sempre regredindo, controlados por dinheiro, se vendendo desde o início. Valor incalculável, oferta quase recusável. E na dificuldade o choque é muito forte e lamentável. Na fraqueza, a prova de que somos imperfeitos. Na riqueza, ganância, se controla até seu sentimento, pense bem. Além, vá a fundo, compreenda. Pense então, se convém. Se não for, se arrependa, pois a lenda dos escolhidos que renasce agora implora para juntos escrevermos essa história. Recorrendo direito ao nosso justo resultado, se informando, pesquisando, se infiltrando com cuidado. Porque enquanto nossos manos serem errados pra pesquisa, a vida de soldado nos revela mais um dia. E o tempo mudou a visão daquele garoto quando comparou a guerra da TV com a do seu morro. Viu que tudo não passava de uma dura a realidade, bombas diferentes com a mesma finalidade, chegando na sua quebrada e ouvindo gritos constantes, vendo seu barraco sendo derrubado pelos tanques, ver sua mãe desmaiada, seu pai chorando a todo instante. Pronto, nasce mais um protestante. Vocês que fazem parte dessa massa, massa, massa, massa. Repito, resta algum sobrevivente? Resta algum sobrevivente? É duro tanto ter que caminhar. Não desisti pra se vender, sobrevivi pra renascer. E pra soldados da nação, nossa missão é combater esse poder localizado num sistema autoritário. Nos fracos argumentos, pensamentos controlados, padrões designados pela sociedade injusta. Cobaias pela mídia, protestante pelas ruas, que gritam marcas de feridas não cicatrizadas, que suam suas camisas lutando, evitando lágrimas. São páginas roubadas, perdidas, não preenchidas, guardadas em nossa história. Agora peça glória, resista essa total destruição, essa matança, desumanos, predadores, criadores da ganância, do pecado associado ao país da corrupção, onde desagradavelmente cresce a subnutrição. Vão, lutem pelos casos ainda não solucionados. Vão, lutem pelas vítimas, reféns condenados, que lutaram bravamente contra a força imperialista e hoje é substituído por modelos na revista. Modelos de uma geração perdida, equivocada, que se enquadra no sistema onde a miséria é mascarada, ignorada, também deixada por falsos traíras que pregam ironias, descrevendo fantasias, fazendo dessa guerra uma comédia que se entrega. Determinação daqueles que felizes não enxergam que a luta vai muito mais além do que imaginam, que a sede de justiça torna quase indescritível a fome da vitória dos rebeldes escolhidos pra denunciar a elite contra seu povo sofrido. É duro tanto ter que caminhar.